012. Seguinte, via Índia Alfa 102, ajuste, chamaremos Torres 86, pode ser. Confirmar para o 4069 via Índia e Alfa. Positivo. Índia, esquerda, Alfa, ponto de espera da 10. Gente, 4069. Você é a Tango passando fora da barra? Quatro. Modifique frequência para 12345, combinações com os tráfegos da ilha de Itaparica. Tá, obrigado, você. Salvador, é o azul 4069 no ponto de espera da Taxi Alfa Pronto. A linda cola, pista no zero, vento variável com 3 nós. Ok, gente, autorizada em área decolar da 10, azul 4069. Salvador, muito bom dia, gol 1804, passo 200 para o 100, formação Índia. Adicione identificação, autorizado chegada, bom, se liga para o nível 040, ajusta altímetro 1012, vigilância radar. Desce para o 40, bom, 1012, gol 1804. No localizador, gol 1715. Flash procedimento, chame agora a torre 108, meia dúzia, zero, bom pouso. Seguinte, estou em 18.6, vou no 715. E Salvador, bom dia, vou 1715, final ILS, baixou a travada. Salvador, gol no 642, no gate 09, para pushback, gol no 642, autorizado, puxa, acionar, reporte, pronto para o táxi. Autorizado, pressionamento, reporte, era pronto para o táxi, gol no 642. Pouso, pista no zero, vento 050 graus com 05 nós. Sente autorizado, pouso, gol no 705. Azul 4069 decolou de Salvador aos 42, controle 19.35. 1935, azul 4069, bom dia. Bom voo. Controle de Salvador, bom dia, é o azul 4069. Confirme. Azul 4069, passando 2000 na Gole. 4069, contato radar, sua para nível 320, perfil Goligosa. 320, Goligosa, azul 4069. Bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a bomba, desça para o nível 050, ajuste do altímetro no 012, visão no radar. Gente, chegada a bomba, descida para 050, gol 1607. Deixa. Do táxi via NJ Alpha para Capserona 0, torre 118, decimal 6. Ajuste 1705, seu solo 45, direito 121, décimo 9. Direito 121, 1715. Beleza, pra paridade. O 1642, autorizado, táxi via Juliette Alfa. Outro esperado ao 10, chamando Toy 118, décimo 6, que nega 1012. Afirmativo, via Juliette Alfa, ponto espera, Toy 118, 612, 1012, no Juiz. Boa, 1642. Salvador, bom dia, gol 1715, livrou. 1715, autorizado, táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio. Reporte antes da Juliette para ingresso, pode. Gente, Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1715. Para, ajuste no 0, 12, 33, 171. Autorizado. Gente, então, mantendo desvios à direita, azul 4069. Na Alfa, Romeo Juliette, gol 17 ou no 5? Gol 17 no 5, autorizado o ingresso pátio, seu gate 08. Entra autorizado o ingresso pátio, o gate é o 08, gol 17 ou no 5. Gol 642, chamou? Afirmativo, 642. Gol 642, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, gol 642. 200 para 120. 897, identificação autorizada, chegada bom, desça para o nível 050. Ajustou o altímetro no 02, vigilância radar. 050, 1011, boa noite, 97. 1012, ajustou. Opa, 1012, copiado. 1804, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 02, forme no curso localizador, gol 804. 2.000 pés, 0.012, demorou para 0.04. Gol 1.07, desça para o nível 0.40. 0.40, gol 1.607. Azul 4.069, passa nível 1.20. Chame agora o centro Recife, frequência 1.33, decimal 25, alternando 1.288. Boa viagem. Centro Recife, 3.325, 288, azul 4.069, obrigado. Douro T3, 17 no decolado, solicitando a proa de Neto. Confirme. O 3171 solicita a proa de Nera. Autorizado, Dinero. Direto de Nero 3171. O 71 dá presente e autorizado voar direto, Eudes. Direto, Eudes, da 317. Decola os 5-1, chama o controle, senhor Alves, decimal 3-5. 1935, gol no 642, não. Bom dia. Salvador, muito bom dia, jogou no 642, decolado na sua escuta. 642, bom dia, contato radar, sua para o nível 390, perfil Puka Aracaju. Puka Aracaju 390, gol no 642. Chame agora a torre 108-6200, bom pouso. 86, obrigado, bom 904. Torre 607, desça para 2000 pés. Estou no time, estou no 02, forma de curso localizador. Para 2000, acusará a gol no 607. Salvador, muito bom dia, gol 904. Boa noite, 04, continua a aproximação, confirmando, baixada travada visual com campo. Afirmativo, baixada travada, negativo visual. Reporte visual com campo, informa pistão 0, apresentando extensão, o ajuste 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, agora visual, gol 1-8, 0-4. 4, tráfego avistado, delivery pouso, pista no 0, vento 020 graus com 03 nós. Delivery pouso, vamos 204. Bom dia, tá 357, tem informação aí, Índia? 357, essa identificação, autorizado, chegada a BOF. Desça para o nível 050, estou altímetro no 02, vigilância dada. 02 para 050, chegada a BOF, tá 357. Desça para o nível 040. 040, 7. Setinho Latam, passa nível 120, chama agora centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 1288, boa viagem. 3325, 288, Recife, muito obrigado, Tan 3171. Boa noite, 04, seu celular foi 55, direita, 121, decimal 9. Direita, 129, boa noite, 04, obrigado, uma boa semana. Até daqui a pouco. Salve, Salvador, muito bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia, autorizado táxi via Alfa. É, pode parar ingresso no pátio principal. Autorizado táxi via Alfa, botará ingresso, boa noite, 04. Desça para 2000 pés, ajustou o time, torno 02, informe no curso localizador, gol no 897. Para 2000, chamará estabilizado, 97. O nome é 42, passa nível 120, chame o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 12685, alternando 2545, gol no 642, obrigado, bom trabalho. Tempo autorizado, pista 1-0, informo, está operando em toda extensão, o ajuste permanece 1-0, 1-2, vento agora norte com 0-5 nós. Ok, tempo autorizado, gol 1-6, 0-7. para ingresso no pátio, voo 904. Voo 904, cheguei até o 07. 07, obrigado, 04. Solo Salvador, voo 1795. Quem tiver a informação índia para autorização de tráfego Brasília 340. 340 Brasília, aguarde para a Copa, gol 1-7 e 1-5. Gente, aguarde a Copa, vamos 7-1-5. Você queria sair da Golio Fito, gol 1-7 e 1-5. Golio Fito, graças, 1-7 e 07, seu solo foi aos 1000 Zulu, direita 1219, solo para prosseguir do táxi. Direita 1209, voo 1907. Para quase 1715. 1715, autorizado Brasília, nível 340 pela UP Zulu 17. Saída agora, transição fito da gola da pista 10 com curva direita. Controle 1119, decimal 35, transponder 5074. Centímetro 10, 12, visão ansiedade. Pegada bom, que é o 050, do 02, do TAN 3179. TAN 3597, desça para 2000 pés, ajuste no 012, informe no curso localizador 3597. 10012 para 3000, tá 3597. 847, o localizador? Avisaria LS, a pista vista. Completo procedimento, chame agora a torre 108-620, bom pouso. 1860. Se Alfa é ponto para ingresso para principal. Você é 6607? 1607, seu gate é o 06, autorizado o táxi a Alfa Pad. Alfa Pad para o 06, voo 1607. Solo 3654, pushback acionamento. 3514 autorizado, puxa, reporte para acionamento. Correção, reporte para o táxi. 3514. 35514, 3 horas e 40, alterna restrito, COB 69. Street 5514, autorizado táxi. Correção, aguardo para o táxi, tem um tráfego indo para o gate 06. Gente, aguardando, 5514. Street 5514, autorizado táxi. Via Juliette Alfa para... Ponto de espera da cabeceira 1-0, chamando o torre 1-8, decimal 6, ponto de espera, que negar 1-0, 1-8. Desce, seu táxi, ponto de espera 786, 355-4, obrigado, bom dia. Salve Salvador, bom dia, boa noite, 97. 1-8, 97, bom dia, autorizado táxi e Alfa, porta antes de Juliette para ingresso em 4 pontos. Alfa, seu Juliette, 97. Salvador, bom dia, 35-54. 1-8-9-7, autorizado táxi, até o gate 1-0. Juliette 1-0-9-7. 1-0-3-9. A linha é decolar, 35-54. Desça para 2000 pés, estou o altímetro no 0, no 2, informe do curso localizador. 2000, Formará está avisado, está 3597. 3179, desça para o nível 040. Ao 040, está 3179. Controle Salvador, bom dia, está 3153, informação Índia, passamos nível 170 para 110. 3153, acione a identificação, autorizado de chegada, bom, se desça para o nível 050, estou altímetro 102, vigilância. Delta em radar. Delta 50, 0012, o TAN 3153. 9, controle 19, decimal 35, como voo? Controle 1935, Felipe 5594, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Trip 5594. Confirme. É o Trip 5594, bom dia. 594, contato radar sobre nível 150, perfil Conde, vigilante. Perfil Conde, ascensão 1950, Trip 5594. Tá 3597. Procedimento, chame agora a torre 1086, bom pouso. 1086, obrigado. Contrito Salvador, bom dia, Webjet 6709, formação Índia. Ação identificação, autorizado, chegada bom, desça para o nível 040, estou altímetro no 012, vigilância. Identificou, descendo para o 040, ajusto no 1012, Webjet 6709. 3179 da TAN, deixa para 2000 pés. Eu estou tímido no 012, informe no curso localizador. Para 2000, informará localizador, TAN 3179. 3153, deixa para 3000 pés. Eu estou tímido no 012, 3153. 3000 pés, 0012, o TAN 3153. Objeto 6709, reduz a velocidade para 250 nós. Já estamos mantendo, já acima da nós. Tente. Salvador, gol 1607, frente da Índia, autorização, Guarulhos. 1607, nível 360, Guarulhos, aguardo cópia. 360, aguardado, 1607. Pronto, 607. 1607, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 1-0 com curva direita, saída da L, transição de Né. Controle 119, decimal 35, transponder 5072. Autorizado Guarulhos, 360, já aparece 50, saída da L, transição de Né. Decola da 1-0 com curva direita, controle 1935, transponder 5072, ou 1607. O número 07, correto, reporte para posicionamento. Tomará 607. Oito, nove, sete, para copo? 7 autorizado com fins pelo UPUSC 58, nível 360, decolada 1-0 com curva direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle 119-35, transponder 5075. Na 3597, seu solo foi usando 4, direita no 21-9. Direita 219, na 3597. 1897, correto, reporte para o posto Sanamã. Reporte. Salve Salvador, bom dia, tá 3597, livrando a Foxtrot. 3597, bom dia. Autorizado táxi Alfa e Juliette para o gate 04. Alfa e Juliette para o 04, 3597. Salvador, é o gol 1804 novamente, bom dia. O 1804, confirmando nível 360, galera. Afirmo, posso disponível, copia, o 1804. O 1804, autorizado, Galeão, nível 360, pela Upper Zulu 14. Decola da 10 com curva direita, na saída da El Transição Blast. Controle 119-35, transponder 5102. 0 graus com 049, livre pouso, pista 10, operando em toda extensão. Extensão, operação Altan 3179, livre pouso no zero. 4. 1804, correto, reporte para posicionamento. 04, legal. Rodrigo 3 da TAM, desça para 2000 pés. Ajuste no 012, informe o curso localizador. Confirmo 3 anos, ok? Desça para 2000 pés. Ajuste no 012, informe o curso localizador. 2000 pés, no 012, reportará no localizador. 3153. 21.9. Direita 219, da 3179. Salvador, muito bom dia, tá? 3179, livrou a direita na 3179, bom dia, autorizado táxi Alfa e Índia para o gate 02. Alfa e Índia para o gate 02, tá? 3179. 76709, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo para 210.6709, Weber. Mateus 040, objeto 6709. Quatro procedimentos, chama agora a torre, 686, bom pouso. O objeto 6708 pode descer para 2000? 709, desça para 2000 pés, estou tímido no 012, informe o curso do localizador, reduz a velocidade para 809. Está reduzindo, descendo para 2000, vai reportar o lock. Inicie redução para aproximação, informe o tráfego à sua frente no localizador a 6 milhas. 7, reduzindo para mínimo. Estabilizado na LF, o TAN 3153 já visual. Sete procedimentos, chame agora a torre 386, 120, bom pouso, 3153. 186, graças, até o retorno, 3153. Trip 54, sequência 5514, passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. Recife 12685, 2545, trip 5514, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3153, informa baixado e travado, passou externo. T353, tráfego avistado, tempo autorizado, pista 10, operando em toda extensão, vento norte com 03 nós. Livre o pouso, T3153, opera em toda extensão, quente. Afirmo, toda extensão. 709, reduzindo. Complete o procedimento, chame agora a torre, 118-6200, bom pouso. 118-6200, objeto 6709, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Webjet 6709, está estabilizado nacional, mas está travado reduzindo. Webjet 6709, continua aproximação, guardando instruções, é o número 2 para pouso. O número 1 é o Airbus da tanque, mais 30 segundos toca o solo. O ajuste 1-0, 1-2, pista 1-0, operando em toda extensão. Aguarde instruções, pista livre. Ciente, nasce, aguardando. Agora avistamos a pista, e o Airbus também, 09 Web. Confirmando, visual com a pista baixa travada? Afirmo. Sente, enquanto na aproximação, guardando apenas a pista livre. 3, sola 2, 5, 2, 5, direita no 2, no decimal 9. Copiou? 3, 1, 5, 3. Sola 2, 5, direita no 2, no decimal 9. Reporte pistão 0 livre. Afirmativo, reporta ali. Para o 6709 Web. Livre pouso, objeto 6709, vento 030 graus com 03 nós. Gente, livre pouso 09 Web. Pronto, 303. Solo, tá 303, livrou. Tá 3153, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 33053. Solo, Salvador, vamos 795 para o táxi. 188 a bordo, solamente 3 horas e 45. Alternativa é ruim. Autorizado o táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da 10118, decimal 6 para decolar no 75. Gente, Juliette e Alfa, ponto de espera da 10186, gol 1715. Santos 153, prossiga em frente e reporte para ingressar na Juliette. Passarei para ingressar na Juliette 3153. Sala foi 28, 1209 para prosseguir o táxi agora. 209, até daqui a pouco. Bom dia, o Webjet 6709, livrou na sua escuta, seguindo o Airbus Latam. Cliente, prossiga o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette 6709. Portará. Zero meia, prossiga para a torre. Seu quarto a bordo, Padre Gré, intenção é Candeias, confirme o capitão em comando ao governo. Passagem do gol, após a passagem, ingresso para o 3. Após o gol, está apresentando o 3 ingresso, vai para o 03. Webjet 6709, siga a aeronave da TAM para o portão 1. Afirmativo, vai seguir a aeronave da TAM e vai para o 1. 6709 agora. Sim. 20 minutos, gente. Economia? Oi, Salvador. Bom dia, gol 1715, fonte espera da pistão 10. Gol 1715, livre alinhar e decolar, pistão 10, vento 020 graus com 05 nós. Gente, livre alinhar e decolar 10, gol 1715. 03 está presente no 3? Afirmativo, para o 03. Ok, nós não temos luz de policiamento. O pessoal já deve estar chegando aí. Ok, obrigado. No 5, decola de Salvador aos 32, controle 1 no 9, decimal 35. 935, obrigado, bom dia, boa semana, gol 7 no 5. Igualmente. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, chegou 17 no 5, decola da sua escuta. 7 no 5, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gole. Na Gole 340, gol 17 no 5. Nível Gillette Serra Tango. Vila Serra Tango, a CN 5077. Dado a sessão para nível 085, confirme chamada de pouso, Vila Serra Tango. Tango de Leite Serra Tango, informe chamada de pouso. São 31 79 ou 72? 31 79, muito bom dia. Bom dia, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro no 0 no 2, 31 79. Aguardando 31 79. Salvador, bom dia, tá 3597, se a gente tiver informação, Cíntia. Kimeltan, 3153. 3597 para Brasília. 3517, aguarde Brasília, altímetro 1012. 1012. Oi, Guardião 06. Guardião 06, pode informar a posição? Não estou conseguindo visualizar o helicóptero. Pode esperar o Dona Sérgio, pronto para a decolagem. Agora sim, visual. A intenção seria decolar logo com o Pronorte. Positivo. Livre decolagem, vento norte com 04 nós, Guardião 06. Controle de Salvador, Guardião 715, solicita o desvio à direita na proa 300 por 20 milhas. Confirme proa e por quantas milhas? 300, aproximadamente 25 milhas. Aguardando transferência. Zero, chame agora Centro Recife. 1-33-25, alterno 28-8. 1-7-5. 3-3-2-5-2-8-8, obrigado, tenha um bom dia, boa semana, com 7-5.